Siglo News, Siglo News, bon, bon, bon, bon, Siglo News, bon, Siglo, Siglo, bon, bon, bon, bon. Eu faço HIV, HOP, sem precisar falar de HIV, DST, o LSD, até parece ser aquele tipo de MC que toma MD, mas o Brasa não usa nem THC. É que eu sou PhD e quem me vê pensa que a mente é um HD, porque calcula mais que um HP, processando ideias mais rápidas do que o Mac é um PC. Tá pensando o quê? Esse Brasa aí no rap é um ET. Tenho mais entrada na cena do que o USB. Represento o SP, 011 é meu DDD. Já fui no SBT, mas dispenso BBB. E não me vem com blá blá blá, senão vou te mandar pra PQP. Todo FDP, PSDB, PMDB que deviam tá no DP ou numa CPI. Não sou FBI, sou FBI quando uno MIC. Com meu QI mando pra UTI que nem o UFC. E pro CP que isso não é MMA. Eu não ganhei VMB ou VMA. Não sou o Eminem, tá? Mas já aviso, a rima tá no gene, tá? E se procurar RAP vai encontrar no meu DNA. Sigla, News, Sigla, News, bom, bom, bom, bom, Sigla, News, bom, Sigla, Sigla, News, bom, bom, bom, bom. Nunca fui CDF, sempre fiquei de DP. Reprovei no TCC, mas nem por isso entrei pro PCC. Gravei CD com PMPC, me registrei na UBC. E acredito que poesia pacifica mais que a UPP. Não decorei meu CPF, nem meu RG, ó. Mas sei de qual 509E e RZ, ó. O que? Se é MC e não toma agora, ó, H2O, cheira porra do meu LP só. Pra mim o único B.O. é o Max, não devo nada no PIS. Sou tranquilo, nem costumo fazer diz, mas com o beat do VMG e o DJ eu viro NWA e do KO nas ideias do KKK. Minha mãe queria me ver na FGV ou STM, meu pai queria que eu fizesse RP ou ADM. Escolhi fazer RAP igual DMN, com letras que informam mais que as notícias da CBN. Não ganhei Grammy igual a M, nem virei DVD da MGM, mas fiz shows do RJ ao RN. E até hoje não tenho CNH, GM, nem BM. Eu ando mesmo a pé, eu pego o trem lá do CPTM. Não emociono mulher como o show do CPM, nem de TPM. Elas me veem e correm como ladrão quando vê PM. Fazer o que se minha onda não é AM ou FM? Eu canto samba e rap, não importa o CEP ou BPM. Sigla, News, Sigla, News, bom, bom, bom, bom, Sigla, News, bom, Sigla, Sigla, bom, salve, salve, AMG, VMG, bons. Fábio Brasa FB, aplicando mais bruto que a CRT.